fantasma de Esparta. Yeah. Kratos, deus da guerra, eu sou o Kratos, deus da guerra. Antes de ser deus, eu já fui um homem, soldado de Esparta. Kratos é meu nome, destacado nas batalhas, promovida general, comandante de um exército de ataque brutal. Na luta contra os bárbaros, perto da derrota, clamei ao deus da guerra para termos a vitória. Diante do deus Ares, prometi fidelidade, com as lâminas do caos, destruí várias cidades. Seguindo suas ordens, caí em armadilha, traído por um deus, assassinei minha família. Amaldiçoado, tive a cinza sobre mim, carregando as lembranças comigo até o fim. Movido pela fúria, busquei minha vingança, acabar com aquele que traiu minha confiança. O impossível conquistei, Ares foi por terra. Antes um mortal, agora eu sou o deus da guerra. God of War, Kratos deus da guerra. Eu sou Kratos deus da guerra. Antes de ser deus, eu já fui. Isolado no Olimpo, sem amigos deuses, eu estive excluído. Intervindo nas batalhas, retiraram meu poder. Zeus me traiu, quase me fez morrer. Após muitas batalhas, consegui voltar no tempo, enfrentando a Zeus, que fugiu de mim com medo. Treme o Monte Olimpo, com a minha volta, junto com os titãs, é a hora da revolta. Sem chance para os deuses, matando um por um, com a minha fúria até não sobrar nenhum. Primeiro Poseidon, e logo vence Hades, Hélio, Hermes, Hércules, nenhuma piedade. O deus da guerra não perdoa, não deixa pra amanhã. Traído, enfrentei vários deuses e titãs. Fiz minha vingança derrotando o próprio Zeus. Devolvi a esperança ao mundo que se perdeu. God of War, Kratos deus da guerra. Eu sou Kratos deus da guerra. Antes de ser deus, eu já fui um homem. Kratos deus da guerra. Eu sou Kratos deus da guerra. God of War, Kratos deus da guerra. Eu sou Kratos deus da guerra. Antes de ser deus, eu já fui um homem. Kratos deus da guerra. Eu sou Kratos deus da guerra. Tomorrow's production available in today's market. Upgrade your sounds today and start making hits. Yeah. Leia Taos. Yeah. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Yeah.